seja dito através de objetos. Eles reúnem a essência, o compromisso, a religião que querem que eu tenha, a revolução que querem que eu comece, a memória que querem que eu apague. Tudo se decompõe, aí o meu espanto. Cinzas, entre cinzas, sal, o sal destas cinzas, fogo para a redenção, o fogo liberta. Não existe uma segunda chance, ou reinvenção do sentir. Não existe uma segunda chance. Todos a bordo. Zion Train vai partir. Para espalhar a mensagem, o reggae bomba forte, olha a potência máxima. Mensagem universal da Bob inspira-me a escrever. One love for the people, one love. One love for the people, one love. Embala meu beijo fluido e o skunk da guitarra. Boa vibe no ar, som atrevido que amarra. As vozes em falsete ecoam pela noite. Live only our ascending. Dennis Bosch, o caminho, o dancehall pega fogo, a vibração é positiva ali embaixo. Rastaman em grande harmonia, sente as boas vibrações. Goodbye. Sente as boas vibrações. Goodbye. Sente as boas vibrações. Goodbye. Sente as boas vibrações. Porque é a força da palavra que nos motiva e continua a manter a chama viva no seio do povo, a incutir a voz ativa e sempre a espalhar a vibração positiva. Quando o Melody me toca, eu disse yes I, porque sei que ele tem o meu vibe. Quando o Melody me toca, eu disse yes I, porque sei que ele tem o meu vibe. O beat forte transporta o sentimento com o bom groove que eleva o momento. Com a força do bass faz chegar ao centro e faz sentir a voz que vem de dentro. Sente as boas vibrações. Goodbye. Sente as boas vibrações. Goodbye. Sente as boas vibrações. Goodbye. Sente as boas vibrações. Goodbye. Do do do do. Zion Train is coming your way. Do do do. Zion Train is coming your way. Atenção que o comboio vai partir. Logo o trem vai bazar. Pega um lugar, atenção que o comboio vai partir. Local train vai bazar, pega um lugar. A wicked style, style scene. Oh, the way the night is dream. Ooh, yeah. Good love.